olho pra você e vejo um sertão. Olho a luz do sol, vejo além, muito além. Tudo pode ser, isso e muito mais. Forças pra querer e sonhar e sonhar. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Quando o amor não vem, uma estrela cai. Mas quando ele vem, outra estrela nascerá. A gente se vê em algum lugar, onde houver paixão e um sonho pra sonhar. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Quando o amor não vem, uma estrela cai. Mas quando ele vem, outra estrela nascerá. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Amor, leva eu. Quero um beijo seu. Quero paz, quero mais, quero amar. Quero amar. Quero amar. Quero amar.